lembro de coisas que eu falei naquela vez que eu te encontrei. Só que você não me entendeu. O que eu queria te dizer é sobre o que eu sempre sonhei e não desisto por ninguém. Não pretendo arriscar até quando aguentar pra ver. Que eu preciso te dizer, tantas coisas que eu acho.